O que é o funk, na verdade? Válvula de escape do crime, tá ligado? Válvula de escape da prostituição, catalisador de fé, alegria, sensualidade, erotismo, relato. Funk representa isso tudo, mano. Funk representa isso tudo junto. Funkiro, o ritmo é chapa quente, guarda para. O ritmo é chapa quente, o ritmo é chapa quente. Só mano fiel, só mina cruel, com drink na mão, maldade na mente. O ritmo é chapa quente, o ritmo é chapa quente. Só mano fiel, só mina cruel, com drink na mão, maldade na mente. Atividade é o bonde dos cria, absolute ficando vazia. Várias gatinhas sem simpatia, zoando a Vera até outro dia. E vamos que vamos, que a pista tá louca. As mina dançando com bala na boca, indo até o chão, vestido colado, quebrando, jogando cabelo pro lado. Tão de fumaça, noite insana, doce perfume de Mary Ruana, sua menor molade. Geral revoltado, foco na mente, mente na grana. Asfalto sangrento, clima de tensão, vivendo no olho de um furacão. Um milhão de gatas cheia de tesão, um milhão de peças na tua direção. O ritmo é chapa quente, o ritmo é chapa quente. Só mano fiel, só mina cruel, com drink na mão, maldade na mente. O ritmo é chapa quente, o ritmo é chapa quente. Só mano fiel, só mina cruel, com drink na mão, maldade na mente. Guarda parada, pela madrugada, a trilha sonora é sequência de rajada. Piloto de fuga voando pela estrada, vendo as meninas desfilando na calçada. Rua é a Vera, não dá pra brincar, maldade existe em todo lugar. Só dedo nervoso querendo atirar, as minas no clima querendo endoidar. Noite é mandado, fica ligado, fechando certo, longe do errado. Um gole 9-5, copo de vinho tinto, dançando, curtindo as damas no recinto. Ritmo frenético, sem hora pra acabar. Acende o isqueiro, então deixa queimar. Nós vamos zoar até amanhecer. Acende o isqueiro pra chapa ferver. 1 da manhã, o bonde tá na missão. 2 da manhã, o baile tá lotadão. 3 da manhã, elas tão querendo jogo. 4 da manhã, a pista tá pegando fogo. 5 da manhã, ela diz qual vai ser. 6 da manhã, motel, só lazer. 11 da manhã, vou dormir até mais 6. Porque 1 da manhã começa tudo outra vez. O ritmo é chapa quente, o ritmo é chapa quente. Só mano fiel, só mina cruel, com drink na mão, maldade na mente. O ritmo é chapa quente, o ritmo é chapa quente. Só mano fiel, só mina cruel, com drink na mão, maldade na mente. O ritmo é chapa quente, o ritmo é chapa quente. Só mano fiel, só mina cruel, com drink na mão, maldade na mente.